Shahidash. Eu vi ela passando, eu vi ela dançando, eu fiquei só jogando gelo. Eu vi ela passando, eu vi ela dançando, eu fiquei só. Fazendo o povo dançar. Eu vi aquela menina me olhar, com um corpinho de se apaixonar. Fiquei jogando gelo pra ela me olhar. Fernando Lima. Eu vi, miau, vi ela dançando. Eu vi, fiquei só. Tá.